Sul Mato Grossense está num nível muito bom, né? Um nível bem elevado. Fizemos uma campanha com grandes percalços e dificuldades até aqui, mas o que aconteceu durante os jogos e as dificuldades que enfrentamos só nos fortaleceu para que nós chegasse forte essa semifinal.